Boas, sou o Torquato Reis e esta é a Teoria da Conspiração. A conspiração da semana é o sonho da autossuficiência, a melhor maneira de derrotar o sistema. Ao longo desta emissão vamos ter uma reportagem que passou na SIC sobre quintas ecológicas, aldeias ecológicas que praticam permacultura, cultivam alimentos orgânicos. Vai-se falar dos Maias de 2012, tudo um pouco. Também ao longo desta emissão vamos ouvir música calma, música para a mente, música para consciências perturbadas. E já chega de conversa, vamos dar início. Thank you. papel, comem estrume, comem tudo que é orgânico e transformam em composto. Elas têm 5 corações e vivem 5 anos. Podem-se com os quinteiros em todo lado, nas hortas. Elas não gostam de luz, portanto elas já fugiram. As minhocas que não gostam de luz servem para reciclar os restos orgânicos da Quinta da Pedra Negra. Situado algures perto de Mafra, aqui o tempo tem tempo. Há harmonia com a terra e com o espírito. Continuando com Celtic Cross, com o tema Wakefields. Thank you. Prince com o tema Buffalo. Carolina e Eduardo cuidam da terra, meditam e preparam-se para os tempos do futuro. Essa é a ideia deste projeto, desta pequena quintinha, não é? É mostrar como a pessoa com pouco pode fazer muito e pode ter uma vida mais digna e de melhor qualidade. A Casa dos Fardos de Palha foi feita por voluntários em troca de refeições. A técnica utilizada é antiga e o conforto humano encaixa-se à natureza, que é sempre respeitada. Now. Buy your ticket. Go. O planeta está completamente esgotado dos seus recursos. Se nós continuarmos a basear o nosso crescimento num consumismo cada vez maior, não há de haver recursos para os nossos filhos, para os nossos netos. Quer dizer. Quando este planeta deixar de oferecer condições, ou criamos estruturas alternativas, ou então acabou-se a humanidade também. A humanidade vive tempos conturbados. A natureza também parece zangada. Os maias, provenientes da América Central, pareciam conhecer esta realidade. Ditaram há 2000 anos, no apogeu da civilização, que 2012 seria um ano de extrema importância. Acreditavam na contagem cíclica natural do tempo e este ciclo ficou nos registros como um de mudança. Portanto, os maias eram profundos conhecedores de todos os ciclos do tempo e isso também conheciam os movimentos de alguma forma, o movimento dos astros, o movimento do Sol. A partir do momento em que se conhece a influência dos astros e conhece a influência e a posição dos astros no futuro, pode-se determinar que em determinada data há um ciclo que vai terminar e outro que vai acontecer. Já se sabia que a gente iria entrar num período um bocado conturbado na nossa história. Os maias deixaram legado na arte, na arquitetura, na matemática, mas sobretudo nos sistemas astronómicos. Ligavam os rituais e as cerimónias aos ciclos da Terra, da Lua, de Vênus, do Sol, do Universo e registaram-nos em calendários. Os maias tinham 17, todos sincronizados entre si e com a natureza. Spongle com o tema And the Eternal to Night. Yeah. os calendários maias estavam relacionados, portanto, como tinha dito, com ciclos da natureza. E, portanto, a pessoa, ao utilizar um calendário desse tipo, relacionava-se, a sua mente, o seu espírito, a sua vida, relacionava-se também com esse ciclo. O nosso calendário, hoje em dia, é simplesmente, praticamente, para saber quando é que é o fim do mês, quando é que a gente vai receber, ou quando é que é as férias. Não tem qualquer tipo de contacto com a Lua, ou com os movimentos do Sol, etc. Ou tem muito poucos contactos com isso. A data que os maias indicaram como crucial para a mudança começava no solstício. No Observatório Astronómico de Lisboa, um dos mais bem conservados da Europa, as roldanas ainda se abrem aos céus para a análise das estrelas e dos planetas. Solstício vem de um termo grego que quer dizer sol parado. Porque é que se diz que o sol parou? É o movimento que ele teve de afastar-se do Equador. Ele para o movimento de afastar-se do Equador e depois volta a aproximar-se do Equador. O sol parado é isso. Se pensar na cultura romana, havia uma festa enorme desse dia. E na altura, o solstício era comemorado a 25, não era a 21, como nós temos hoje. Queria dizer que a partir dali a duração do dia ia aumentar. Mas mais importante do que isso era o quê? Estava a sobrevivência das pessoas em causa. Porque garantir que as colheitas e as sementeiras eram feitas no momento adequado, era preciso conhecer a sequência das estações. E isso só pode ser feito estudando os céus. Daí que acabar um calendário é algo que em si mesmo não faz sentido, nem hoje, nem nunca. Os calendários começam e continuam. Portanto, como alguém escrevia, um dos astrónomos modernos escrevia, quando uma editora hoje em dia produz um calendário para o ano e não diz que o mundo acaba a 31 de dezembro, porque em janeiro está a editar o calendário do ano a seguir. Portanto, os maias, se estivessem vivos, fariam exatamente a mesma coisa, estariam a editar o calendário do ciclo a seguir. Total Eclipse com o tema Nakano Ghost. Thank you. mandaram afinal os Maias para 2012 e o Nefilai, médico cirurgião plástico, há muito que se interessa pela realidade cósmica que nos rodeia. Deixaram-nos um legado oral e através das pedras, através das esculturas, que o 2012, que o 21 de dezembro de 2012, seria o final de um grande ciclo, o começo do outro. Não significa necessariamente o final do mundo. A data de 2012, é preciso entender, não vai ser aquele dia que a gente acorda com tudo mudado. Não vai ser. É só uma data simbólica, uma data, um marco, a partir do qual as coisas poderão adquirir, de facto, quer dizer, evoluir para um novo, uma nova era, novos valores. Servo Bada. Thank you. fundador do Museu de Etnologia, conhece bem os novos movimentos sociais a acontecer. Estudou as culturas primitivas. Estes são filmes originais das expedições que realizou nos anos 60 e 70. Usam os sons originais captados para a música da banda de que faz parte. Um refúgio para a vida de quem, aos 80 anos, acredita que há razão para estarmos como estamos. Quando o homem parou e inventou a agricultura, começou a ter sustentos, começou a ter coisas para guardar. Quando começou a ter coisas para guardar, começaram a ver outros que não tinham coisas, que tinham as coisas dele. E a partir daí chegámos ao que estamos hoje, quer dizer, desde que a gente tenha coisas para guardar, há sempre possibilidades de guerras, de ataques, de roubos. Em paralelo, vê crescer uma sociedade que ganha consciência. Hoje o que acontece é que as pessoas, talvez pela primeira vez, estão mais cientes do que está a passar no mundo. Isso deve estar e está, com certeza, a originar um movimento de consciência e de revolta, em certo sentido. Eu hoje, com todos os sistemas da internet e Facebook e tal, todos esses sistemas podem comunicar instantaneamente, não é? E podem decidir coisas instantaneamente, ou manifestações, ou sei lá o quê. A Primavera Árabe é um exemplo. Da Grécia à Wall Street, sente-se uma insatisfação globalizada. Satisfação que faz chegar ao consultório do terapeuta Carlos de Sousa gente de todos os quadrantes sociais. As doenças de hoje são, digamos, todas aquelas relacionadas com ansiedade, angústia, medo, descrença. Portanto, o stress é o grande motor, é o grande detonador da doença hoje em dia. Como é que a doença evolui a partir do choque emocional? O sistema imunitário baixa as defesas, e uma vez que as defesas, o nível de defesa está muito por baixo, está a porta aberta a todo o cão, a todo o gato, a todo o rato, a toda a bactéria, a todo o microbo. Trabalha-se às 10 horas por dia, às 12, às 14, às 16, como se estivesse alguma piada. O indivíduo come comida de plástico, e claro que acaba por sofrer as consequências. Portanto, a minha terapia, ao levar a mudar de atitude mental, também leva o indivíduo a mudar de atitude perante a vida. Aquilo que agora tem importância e que não presta para nada, deixa de ter importância. E esta aprendizagem que o indivíduo vai fazendo para estar bem consigo. Estar bem consigo é saúde. Estamos a ouvir Vina com o tema Crescent Suns. alter ego com o tema We Are High. Dedico este tema ao Gregório, que a partir das 0 horas vai partir a louça toda. Okay, we're high, and this is the safest place you can be. We'll be right back. No ser saudável de cada um, nasce uma sociedade também ela plena para cumprir o papel que lhe está incumbido. O remédio passa por uma adaptação energética ao que ainda está por chegar. Nós estamos a continuar a pensar que tudo será como antes, nada será como antes, tudo irá ser novo. E o problema desta sociedade é que ninguém está preparado, ou muito pouca gente está preparada, para enfrentar uma nova sociedade. Será a sociedade da liberdade, do não trabalho, do bem-estar. Coincidência ou não, parece tratar-se do novo mundo de que falavam os maias. Há mesmo quem esteja já em processo de mudar. A permacultura é um exemplo, com uma filosofia criada na Austrália nos anos 70. Quem a segue está mais perto da essência do ser. A permacultura já chegou a Portugal. Temos a muruji, que é uma planta que contém muita vitamina C e durante o inverno pode cobrir o solo das nossas hortas, onde não temos culturas. Então podemos apanhar saladas e, no mesmo tempo, é bom para proteger a vida no solo. Annelieke é holandesa, mas escolheu Portugal para viver. Um dia e noutro impulso de mudar, encontrou a Quinta da Misarela e a resposta ao que procurava. Talvez o mais importante é nós ligarmos e tentarmos criar algo que ultrapasse a nossa vida pequena que nós individuais temos. Bom, a permacultura é uma filosofia que tem por trás uma ética e que se resume a três princípios, e que são o cuidar da terra, no sentido do planeta, o cuidar das pessoas, no sentido de todos os seres do planeta, e repartir os excedentes, havendo excedentes. Estamos a ouvir Hot com o tema Gamma Goblins. Touch of insecurity. In the third stage, which is not again so long, the forces of light and the forces of darkness, of good and of evil, are equally balanced, and things are beginning to look rather dangerous. And in the fourth stage, which is the shortest of them all, the negative, dark, or evil side triumphs, and the whole thing blows up. And so then there's a waking period before the whole thing starts again. Thank you. we are seeing here the fundamental principles of drama. Neste lugar, encrustado entre a serra e o vale, nada falta. Tudo é sustentável e sente-se a verdade de que é possível mudar. A água chega por meio de um carneiro hidráulico que usa a própria energia da corrente. O banho é aquecido com uma bailarina. A casa de banho é seca. E tudo e todos têm uma função, humanos e animais. Como se voltássemos a ser um e único ecossistema. Há um alinhamento com os ciclos da natureza. As pessoas vivem muito mais alinhadas àquilo que são os ciclos do dia e da noite, do sol, da lua. As pessoas vivem aspectos de comunhão, como as refeições. As pessoas meditam juntas. Temos então aqui uma microhídrica, em que a água é recolhida mais lá atrás, numa nascente, e é conduzida ao longo da levada por tubos. E depois, aqui a turbina, ao girar pela força da água, vai produzir energia que irá ser armazenada em baterias para posterior uso. Estamos a ouvir Cosmic Surfer com o tema The Quintessence. Jai Jai Ram. Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. It crashed very near where the Russian and British zones came together. This was a disc that was 30 meters across in diameter and 5 meters thick. It crashed and the British Army retrieved it with the British engineer beside it. And they somehow learned how to take the object apart. They were able to get inside of it and they learned somehow to break it down into pie wedge shaped pieces. And they hauled those pieces away on what we call lowboy trucks. And they hauled them away and I understood that they were actually turned over to the Americans. This was a crash, and in the object were small bodies, approximately 12 of them. They were small gray creatures with large heads. They were small gray creatures with large heads. They were small gray creatures. Yeah. Ricardo é biólogo molecular, casado com a Teresa, que se formou na área de marketing e publicidade. São do Porto. Tudo normal, não fosse terem trocado as voltas à vida há mais de um ano. Eu estava num processo de mudança de vida já e acabei por me despedir. Todos têm aquele tipo de vida e deixar um emprego que supostamente é seguro, uma vida que é o que se espera que a gente tenha também para uma vida diferente, assusta a maior parte das pessoas. Estão hoje em processo de transição, como eles, outros jovens com vidas socialmente reconhecidas, como certas e seguras, estão em nome do bem-estar. Porquê? Porque temos mais tempo para nós, para pensar, e o contacto com a natureza também nos dá uma calma interior, que depois, durante o trabalho, se reflete também. E hoje em dia, um designer trabalha para todo mundo, se quiser. Sem restrições físicas de ter que estar aqui ou acolá. Todos os meus amigos do Porto me dizem que estou muito mais feliz, basta olharem para mim. E é isso, sinto que encontrei tudo aquilo que procurava, que nem sabia que procurava, se calhar. A Sara preparava-se para ser cientista quando descobriu a permacultura, um conceito que também funciona na cidade. Industrial Suicide Tribe com o tema Aqua Sufi. Thank you. Pito, um dos fundadores da Quinta, viaja de norte a sul do país para dar cursos sobre o projeto que criou, o projeto Vida Despertar, que explora o lado mais espiritual da permacultura. Também ele acredita numa mudança a acontecer. Estamos a viver num tempo de grande mudança, crise. Temos uma crise económica, ecológica, muita população, pobreza, são sintomas de uma crise de consciência. E se vamos a criar um novo mundo e criar uma nova cultura, todos nós tem de encontrar uma perspectiva e propósito que vai transcender os desejos e medos do ego pessoal. A humanidade deve caminhar por um estilo de vida mais frugal, mais saudável, mais harmónico, mais solidário com os outros povos. Estarão instauradas as bases de um novo paradigma. E acho que quer queiramos ou não, teremos de seguir esse novo paradigma. E o planeta ajudar-nos-á. Se todos nós aumentarmos a nossa qualidade de seres, não é? Vamos ter uma sociedade mais qualitativa e isso é importantíssimo. A gente de Portugal pode criar um modelo para o mundo. Estamos a chegar ao fim desta emissão da Teoria da Conspiração. Não se esqueçam já a seguir o programa do Gregório. Vai falar de ocupas e ocupações. E espero que tenham gostado. Segunda-feira vou fazer um programa novo a título de experiência. E o som vai ser parecido com este que passei hoje. E se tiver ouvintes, vai continuar. Vamos passar à última música. Tchau, tchau, beijinhos, beijinhos. Project com o tema King of Bundles.